Príncipe Negro. Negro. Quero começar na emoção. Quero começar na emoção. Vem na pressão. Vem. Joga esse braço no saco, quero ver. Quem é de Barcarina, coloca esse bracinho em cima pra mim, por favor. Eu tô sabendo que hoje ninguém tem hora pra chegar em casa. O carnaval tá só começando. Daqui a gente vai direto pro Caripi, é verdade? Então libera o Gelson, senhor! 3, 2, 1, vem! Oi! Como é que é? Deixando escurinho. Deixa. Deixando escurinho. Deixa. Deixando escurinho. Deixa. Deixando escurinho. Joga a mãozinha em cima. Só quem tá solteiro. Só quem é do Paisano, quem é do eu. Agora! Lúcio CDs. Só quem é do Corinthians aí. E quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje? Joga a mãozinha em cima. Vai batendo, vai batendo. Que tá na hora do show. Edilson e Edielson. Edilson e Edielson. O que vai, vai? A novinha me falou que é tudo na hora certa. Uma hora de dobro. Tatuzão! Paulo Rodrigo! É do bairro da Betânia, um abraço! E aí, Juninho? Você com a gente, obrigado, garoto! Meu parceiro Preto e a nossa amiga Nelma, este casal é... Aqui sempre. Os irmãos Edilson e Edielson. Os top DJs do Pará. Vem, meu príncipe! Mega Príncipe Negro. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Vou me explicar, amor, melhor deixar pra lá. Caramba, gente, só de alça. Satisfação imensa estar reencontrando meu grande amigo Elton aqui com a gente, amigão da empresa Príncipe de muitos anos. Alô, Elton! Vem matar a saudade do seu príncipe. Obrigado pelo carinho, meu parceirão. Você tá em casa, minha irmã? Meu amigo João Vitor por ali também, alô, João! Obrigado! Aqui. Bora, anjo, sem asa! Meu amigo Daniel, Simão Semente! O Bebê aqui com a gente! Parceiro Dick, a primeira dama Lena aqui com a gente, o Alex da Mega Nike, alô bonequinha, meu parceiro Frank, alô Paloma, seja bem-vindo aqui no Mega. Seja bem-vindo. Meu amigo Machado também, e o Patrick aqui com a gente, a galera que veio de Belém. Vai pra cima, vai, Chico, vai, Chico. A putaria no pistão vai começar. Brinquedo nosso pode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de panela. E busca dele, busca dele. Olha só, mulher, fica sem caô. Chama o Flamengo pra aquela com ela. Representa, mano, pastor. Onda de L, calma, mulher, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher, que bom, vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo nosso pode vai buscar. Calma, mulher, que tá tranquilo. E a galera vai no... Matheus Moraes com a gente, o homem da mídia tá na área, alô Matheus! As novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do ar. E o Mega! Príncipe Negro. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras. Obrigado, meu grande amigo DJ Toninho, tá comigo também. Então, meu parceiro DJ Luiz, aí Luizão. Minha tropa do Inexon com a gente, chega à vontade, a galera adora Paris, valeu. Alô, Paulo! Toninho falou que vinha, tá aqui com a gente, obrigado, Toninho. Alô, Bessola, você com a gente também. O Edielson tá louco. E mandou te avisar que o Mega já vai tocar. E mandou te avisar que ele já. Tocar, vai tocar. Já vai tocar. Produtora Matrix. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Empinar. Então sobe novinha, sobe novinha que o DJ vai tocar. Olha o Mega do Bajara. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o Mega te pegar, tu vai ficar louca. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escuro. É o Mega Príncipe Negro, Nelly. O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga. Olha esse Jobson. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. Alô, Jefferson. E no comando tá o gordo. E também um abraço, Bebeli, com a gente também, Maurício, Daniel. O beat tá nosso amigo Bebeto, Rafael, toda a galera de Barcada e Limpeza. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Olha só eles e mais pra fronteira com o príncipe. Meu imperador Miguel, da Janecala Miguel. Nosso motor, Leandro. Sua primeira dama com a gente também. Minha amiga já se sentou aqui, me prometeu. prometeu estar em Barca Arena. Ela promete cumpre. Ela já se. Príncipe Negro. Te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho, no banco do meu Camaro. No escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Se Dourado deu uma de presente pro Mega! Oh! Vai! Vai! Agora! No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo, e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. É a nova do Mega! No castelo só vai ter princesa. Príncipe tão chegando com um balde de cerveja. Whisky, red, vinho, vodka. Manda blue label, é isso que ela fala. Louca dançando, ela senta no meu colo. Entra no meu castelo, aí que eu adoro. DJ Edilson, DJ Edielson, ela senta e rebola. O nosso amigo Robson, quero o... lá do Guajarino com a gente, curtindo o príncipe sempre. Valeu, Robson! É o castelo ostentando, fica tranquila, bebe sem medo. É o Mega Príncipe Negro. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. Aí, DJ Edilson! Eu! Manda mais uma! Os quatro cantos pra você. Não existe fronteira. Pra quê? Pra me segurar. Ninguém segura, não garoto. Não existe barreira que eu não possa trazer. Príncipe Negro. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. E assim, e assim, será e que assim? Eu só faço besteira pra te encontrar. Meu grande amigo DJ Thiago, lá na metrô aqui com a gente também. A galera do Tuxal marcando presença no Thiago. Obrigado pelo carinho, meu parceirão, valeu. Gente nossa, você tá em casa, hein? Maluca por você, eu sou maluca. Maluca por você, acabei de crer. Chega aqui rapidinho. Nosso amigo Beto Oda com a gente. Um abraço do Vaca. Tribo. Amigo DJ Ben 10 com a gente. Chama ela, hein? Valeu. E o Mora! Mega Príncipe Negro. Nilson Costa com a gente, Valber. Valde Nilson com a gente, Bruno, toda a equipe Super Nike. Aqui é Mega Príncipe Negro. Quando vi aquela mina, cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Mas dilatada, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava a atenção. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lábios carinhosos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Satisfação receber com a gente também a presença, a visita do meu grande amigo DJ Léo, o DJ Wallace Show, a galera que comanda o Mega Light, a mais nova aparelhagem de Belém que vem chegando pra fazer sucesso. Obrigado Gil, Rui, Suelene com a gente, alô Tateada, esteja à vontade. Tá todo mundo ali na companhia do meu amigão David, amigo de infância dos irmãos Edilson e Edel. O cara que sempre deu total apoio pra gente, inclusive hoje principalmente, né rapaz, na atualidade, me dando um apoio muito maior ainda. Obrigado pela força, David. Cara que representa a nossa Mais Brasil Logística. Um abraço, David. Já está cuidando aí do transporte do príncipe para Macapá no meio do ano. Alô, David! Aqui. Compreender, e ninguém vai ver. Só que às vezes, quando a gente, o príncipe. Alô, Jorge. E uma hora pra cima. Você e o Léo aqui com a gente no Mega também. Príncipe Negro. Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz que... Gustavinho dos Kids. Alô, Mi. Meu amigo Vitinho da Redline com a gente. Olha o Nenê. Olha o Max, o comandante da nossa Redline na área. Alô, Breninha, alô, Léo. Mega. Quando acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha as palavras se apagam. Aí, Silene, aí, Pereca, aí, Alan. Chamanda. Tentando buscar a saída. Vitinho. Super pegação, bora para ali. Tentar tirar você do coração. E o coração. Só querer de vez em respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer de vez em respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E a princesa Jéssica. Alô, Flávio, você com a gente. A Sabrina também. Alô, Matheus Moraes. O homem da mídia tá com a gente no Mega também. E de El Sós. E aí, Santiago. O lado de Santa Isabel. E a primeira dama, Alessandra. Tá com a gente. Olha as carioca, Lucas Vaz. Cadê o bonde dos metralhas? É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. E vai segurando. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Nossa, amigo Olaf, vem curtir seu aniversário aqui no Príncipe. Abraço. Tá com o super sobrinho do Aelto. Beleza. É, DJ Mel. Alô, Olaf, um abraço. DJ Mulher do Pará. Que saudade da minha ex. O som da galera. Bota açaí e pimenta. Ai, tá tendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que eu sei que você é meu namorado. Um abraço, Bagu. A Cristina com a gente. Fala, borrachura. Eu lembro das brigas bobas, sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Só que lembro. Tô faltando. O quê? Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Isis. Daniel. Pra família Suíte 14, valeu. Meu amor, preciso saber onde está você. E o quê? Que não tá aqui. Quem lembra? Pra gente se amar. Quero te abraçar, sentir o teu calor. Vem me aquecer. Dando pop com a gente, o Ariel, Natal. Amigo Oscar 3D, alô Oscar. Faço qualquer coisa pra ouvir sua voz é mais pelo meu nome. Me telefone. Do que vale procurar por ti? Se você nunca Chiquinho Spa. Alô, Jussi. Alô, Mônica. Alô, Batata. Só quem tá solteiro canta agora. A polícia me levou. Toda a galera lá da sede do Guajarino aqui com a gente. Inclusive no sábado de Aleluia, o Príncipe pela primeira vez lá na sede do Guajarino. Vamos fazer uma festa muito bonita pra galera, tá confirmado, gente. Sábado de Aleluia pela primeira vez lá na sede do Guajarino, show do Mega. A tropa de Barcarena vai lá com a gente também. Mega! Mega! Sempre na fronteira com o Mega, valeu, alô, Jaci! Oi! E aí, sedutor? Príncipe Negro. Meu amigo Dick, a dona Lena com a gente. Um abraço muito carinho, Lena. Meu amigo Alex, a nossa mega bonequinha. O Frank, a nossa amiga Paloma Machado aqui com a gente também. Aí, Patrick. A Ana, companheira, minha esposa Thaís, ali com a gente, curtindo o Mega Embarcarina, só valeu. Mostra o seu poder. Você é um Havaí. Vingadora. Essa é assim, ó. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, coleta tá doendo. Prepara! Alô, Edilce de Els, pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tá, tá, tá. Agora a tropa vai dançar. Tra, tra, tra, e acelera. Aí os que comandam vão no tra, tra, tra. Essa internet é uma loucura, alô, Vingadora! Os que comandam vão no tra, tra, tra. Oh, oh, oh. Dá saiu pra mim. É a Vingadora no comando, vai. Tá querendo falar, já tá todo amado. E aí, Thiago? Pronto pra tirar. Olha a Vingadora! pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra, a vingadora vai no tra, tra, tra, tra. Edilson de Elso metralhar. Acelerou. Um abraço a gringo com a gente, espelho da equipe de mercenários. Vou ensinar assim. Edilson de Elso metralhar. Minhas novinhas vão no tra. As que comandam vão no tra. Eu vou acelerar. O nosso amigo Aprilha com a gente também. É o filho de Edilson Rex, cara. Tá com a gente. Alô, Aprilha, valeu. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele. Ele ficou mais revoltado. E o nosso amigo Oscar aqui com a gente. Tá no show do Mega. Obrigado, Oscar, mais uma vez, garoto. Toda hora que a me taca o taco. E aí, DJ? JC. E aí, DJ JC da Terra. Edilson e Edialson. Taco, taco, taco. Se eu mandar um quadradinho, te taco, taco. Se eu mandar um espaguete, te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, te. Segura a Macarena! Sim, eu vou sentar. Vem devagarinho, agora eu vou empinar. É bolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Arrar novinho, eu vou sentar. Vem devagarinho, agora eu vou... DJ Deus! Gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Arrar, agacho, eu sento, eu quico, quico. Agacho, eu sento, eu quico. Arrar, agacho, eu sento, eu quico. Faço movimentos pra te alucinar. Faço quadradinho daquele jeitinho. Vem com a MC Suzy, você vai gostar. Eu vou sentar, bem devagarinho, agora eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você gamar. Bora. Com dedo na boca, vou sensualizar. Arrapovinho, eu vou sentar, bem devagarinho. Nosso amigo do Jean Anderson, lá do Bala de Praga, tá com a gente. Obrigado, meu grande amigo DJ Toninho do Netson. O DJ Luiz com a gente também. Bora, bem 10. Amigo Thiago, lá do Tuxau, a toda a galera marcando presença. Alô, Rian. Alô, Brás. Alô, Robson. Alô, Spockinho. Devagarinho agora. Ai, tô no meio. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Concentra na batida. Chega aí, chega! Esquece, esquece, esquece. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Príncipe Negro. Desce, concentra na batida. O resto tu esquece, esquece. E ela desce! Você desce, você desce, você desce. Vai! Você desce, você desce. Vem, meu príncipe! Vai se concentrar sim. Vai descendo pra mim. Oi, rebolando de um jeito. Um abraço, Zinha, Rodriguinho. Alô, Berê com a gente, Naldinho, Arley. Descendo pra mim. Arapari, beleza. Um alô, Thiaguinho, alô, Diego, alô, Léo. O Paulo, Bob, Bruninho. Super cafezão, olha a equipe com a gente, valeu. Desce, oh, desce. Então desce, vai. Tira minha paz. Você tá demais. Desce, oh, desce. Viajada! Yeah. DJ Saibo, põe pra cima, manda ver. E aí? Reuninho Imperador Miguel com a gente. E a sua primeira dama, Esther Santos, puxa do Mega Sempre, né, moleque? Valeu. Mega Príncipe Negro. Bora, Gustavinho, Lobby! Vitinho com a gente, Nenê. Nosso amigo Max da Red Bull e a galera com a gente em Barca Arena. Mais uma fronteira, né, Max? Alô, Breninho. Oi, Léo. O som da galera. Fazendo a diferença. Puxa, é 10. Tá batendo já. No forró! Assim, ó. É da vaquejada pro mar, volta para uma tela, boiando, eu sou carrasco, na cara eu sou cruel. O whisky Red Bull e o bolso cheio de dinheiro, galera fica doida na balada no vácuo. Aí vai, quebrador, de novo, vai! Olha a madeira, vá, meu carro, revolei meu paredão. Segura, Santiago! Vai! Rapa, se deixa. Meu parceiro Oscar de Barca Arena tá aqui com a gente. É só a gente atravessar, né, Edilson, ele tá com a gente. Valeu, Oscar! Começar pra lá, Jones. Aquele você é vagabundo. Caiu, estou namorando. 99%. O Jobson Jefferson com a gente. Um abraço, Bebete, Maurício, Daniel, Bebeto. Alô, Rafael. Só 1% vagabundo. Obrigado, meu parceiro Elton. Amigo de muito tempo, grande Elton. Amigo João Ouvido. Galera do Mega Sempre, obrigado pelo carinho. Abra a porta, puxa. A luz de velas pra elas. Vamos dar virote, vamos dar virote, hein, menino. Como ela sempre foi ter grande coração. Príncipe Negro. João Paulo, essa aqui é a tua cara, João Paulo. Saudade do seu beijo, tá todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando. Esse seu cabelinho arrumado não me engana. Aquele você é vagabundo. Aquele você é vagabundo. Safado e elas gostam. 99%. Mas aquele você é vagabundo. Ô mulherzinha! Na vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no... Edielson! Quer ouvir meu som? Esse é um DJ maravilhoso. Ah, meu som é pau, pau, pau. Ah, meu som é pau. Edilson, esse é internacional. Pau, pau, pau. E o avião é pau. Vai explodir, geral! Obrigado, meu parceiro David! Da nossa Mais Brasil Logística com a gente, tá no Mega Sempre! E quando ela chega para o baile, você é amigo da gente de infância, nosso parceiro da Regional, lá do Churuna, gente. Chega para sexo poderosa. Da bunda amigo DJ Léo, DJ Wallace, a galera que comanda o seu Mega Light. Valeu! Enjoada na mente blindada, só bebe tequila e chunda na taça. Essa mina é chapa quente, banquinha experiente. Em breve o Mega Light vai estar junto com o príncipe num festão em Belém. Fique na expectativa. Falando em Mega Light, Edilson, a Mega Light já tá aqui com a gente. Vem de galo, tem de 100, o pai de samba que eles vêm. Tá tosando, zum, zum, zum, tá no cheiro de rio. Ela porta, ela porta, ela só gostinha na moda, na moda. E ela gosta! Bora no pulso, out of light, ouro, tesouro, guilás. Meu amigo Beto Oda aqui com a gente. Alô, vaca! O tribo também tá aqui do show do Mega. E só pra... Game 10, valeu, alô! E vai, vai! Arrepia, DJ Edelson! Toma! DJ Edilson! Banda 007. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Mega Príncipe Negro. Vem, amiga Alessandra, com a gente. Meu parceiro Santiago, lá de Santa Isabel do Pará. Esse casal aí é 24, 48, 72 horas no Mega. Pode crer. Você chorou, fui eu. Sempre. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar. O quê? Alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. Meu parceiro Preto. Metade. E a primeira dama Nelma aqui com a gente também. Sim. Bora, Preto! Meu amor. Vai estar com a gente daqui a pouquinho também, gente. Hoje, domingo, tem um show do Príncipe lá no Bosquinho. Todo mundo convidado, né, Edilson? Vila do Fundo, galera! Ai, tô no Mega! Agora, Alex, vai! O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Wallace, Wallace, Wallace, Wallace. Pitbull com a gente. Wallace Soares, toda a equipe, Cão, marcando presença. Preciso te valeu. Encontrar. Brenin de Fortaleza. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem. E a nossa amiga já sedutora. Olha o celular! Mas atende esse teu celular. Alô? Alô? Pedir perdão. Reconquista beija-flor! Olha o príncipe negro aí, gente! Mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Meu amigo Polo, nossa tropa lá do Anapari com a gente, obrigado, garoto! Valeu! Olha, DJ Luiz! Aí, Toninho! A tropa do Linete Sul! Toda noite sozinha, não parto se você é o meu lado. Um abraço, patrão, e é com a gente também. E outra vez, eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor, eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Que errou, vai. Te machuquei, te fiz chorar. Só quem nunca errou na vida. Te deixe só, eu não. Só quem nunca errou, né, Alex? Agora escutei nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Vou te dar. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Os máscaras. Olha só, gente. Domingo que vem, dia 14 de fevereiro, no domingão. Aqui na sede do Bajara vai acontecer a ressaca dos blocos. Com bala de prata. E ninguém paga até 8 horas da noite, tá? Domingo. Joga pra cima. Joga lá pra cima, faz o que me dá um grito. Edilson e Edilson. Um pouquinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as valete que comanda aqui. Sou linda menina, eu tô no mega no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Esse negro tá na área e todo mundo não esquenta. Sou linda menina, eu tô no... Chega aí, Oscar! Chama a tropa, Oscar! Vem, meu príncipe! Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Diz qual é? Mega Príncipe. Príncipe. Príncipe. Príncipe. Eu vou dançar com o Mega Príncipe. Príncipe. Príncipe. Príncipe. Com meu Mega Príncipe. E não fica procurado, o meu Mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo. Edilson e Edielson, tocam na moral. Cego Brandão, com a gente, Daniel, Brandão, Matheus. Banca Real, hoje está noite, valeu. Manda ele rasgar porque o Mega vai tocar. Não adianta vir com conversa. Nossa amiga Mega Light já está com a gente. De Belém para Barca Arena, mais uma fronteira, né, Mega? A Mega Light. Nosso amigo Jorda Belém com a gente também. Um abraço, meu grande amigo Daniel. A nossa amiga Paula Milena. E Paula! Alô, Márcio, obrigado pelo carinho. Pra cima! Abraço, Clinivaldo! Todo aqui de Valde Joano com a gente completíssima! Olha a Martina! Obrigado, meu Deus! Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega.